andrecedesmoral.com. Olha aí, questão média, hein? Ixi, o Kiki chegou pesado, hein? Gostei. Olha. Eu vou aproveitar esse momento aqui pra mandar um salve pros parceiros. Assim, ó. É o site Acervo News, Conquista CDs, GT Som, DJ Bonecão. E aí, Josinaldo CDs? E aí, Torre WN? Balak CDs, Joaderson Divulgações, André CDs, e aí, Hitzão? E aí, Luquinha Divulgações, Sony Clay, o rei do degradê. E aí, Daslan CDs? E aí, HP Entretenimento? Puxa o solinho de novo, que a galera quer ouvir. Paredinha espanca. É, o rei da putaria tá chegando. O rei da putaria tá chegando. É pra bater os paredões, não vem.